Agora até é importante, eu já falei aqui, você está treinando já na academia aqui na Zona Sul. A lesão, 100% curado, né? Tudo zero, ok. Zero, já tudo fez ok. Exame, é porque exame. Agora também não adianta, né? Às vezes as pessoas em casa, às vezes ficam... Ah, mas ele tá... Ele tá vendendo vezes, o peixe dele, isso, né? Isso, tá vendendo o peixe, tá querendo falar mentira, ou tá falando mentira, tá querendo enganar. Mas hoje em dia é impossível você enganar qualquer clube. Exame de imagem... Primeiro que você faz todos os exames, ressonância magnética. Você vê até o micróbio que tá no seu joelho, você vê lá. Então, né? É impossível hoje. E eu... Posso passar para qualquer exame, isso hoje é garantido, sem problema nenhum. Já comecei a correr, já comecei a bater bola, isso, aquilo, então esse não é o meu problema hoje. Muito bem, o LMT, né, tá aqui a abreviatura no Orkut, tá dizendo o seguinte: Caçapa, não esqueça o jogo contra o Grêmio, que você fez um gol de carrinho e chutou uma bola no travessão. Jogou muito, Caçapa, lembra desse jogo? Você isso falava é um jogo inesquecível. Inesquecível, você sempre falava disso antes de começar o programa, né, Caçapa? Que nós estávamos ali, acho que era o último jogo e a gente precisava ganhar do Grêmio para se classificar em oitavo, sétimo, não me lembro bem. E graças a Deus eu fui coroado, fui abençoado com um gol. Até agradeço o Cleisson, meu amigo, que me deu o passe na época, ele estava jogando pelo Grêmio. E ele mesmo me deu o passe e eu tive a felicidade de fazer o gol. Esse é um dos gols, não tenho muitos, mas é um dos gols inesquecíveis na minha carreira. Tá, o pessoal bombando aqui ainda na comunidade do Orkut, a comunidade principal do Atlético... Essa aqui é brincadeira. Caçapa, deixe seu filho feliz, brincar na Orla da Lagoa, soltar papagaio na Praça do Papa. Siga o exemplo do Fernandão, que aceitou a proposta do Goiás que o revelou aí, Caçapa. Você vai deixar o menino feliz aí? Como é que vai ser? É, o que eu mais quero é deixar meu filho feliz. Agora, hoje eu já não sei aonde mais, né? Independente, a gente tem uma certeza, é de voltar pro Brasil. Mas... aquelas propostas que você me perguntou, eu tenho uma proposta também da Grécia para voltar para a Europa, mas eu estou querendo ficar por aqui mesmo, quero ficar, como eu já falei, quero ficar aqui no Brasil, então vou segurar um pouquinho mais, é lógico, se eu ver que não vou conseguir me encaixar num clube que tem o pensamento de vitória sempre, que tem o pensamento... É o projeto, né, Caçapa? O projeto inteiro, eu acho que tem que ser um projeto, porque eu não fiquei 8 anos e meio na Europa à toa, né? Então a gente tem que ver muito isso. Eu acho que o que conta muito hoje é o projeto do clube. Então isso, pra mim, eu acho que vai fazer a diferença.